Eu nunca sei quando, como é que eu começo, tá ligado? Eu vou começar que nem o Arthur Petri. Ele fala o dia. Cara, você tem que ter um bordão de começo. Você já começou o podcast errado. Já começamos esse podcast errado. Tá gravando, pô? Já tá gravando, mas depois cai na edição. Tá gravando, pô. Eu vou começar que nem o Arthur Petri, falar a data. Então vamos lá. Eu não sei quem é Arthur Petri, mas... É aquele cara lá que eu te mostrei, depressivo. Mas enfim, começando. Porra. 31 de janeiro de 2020. E eu reuni aqui o nosso correspondente internacional. Fala aí. Opa, Diego aqui falando. Aqui pra mim, 1º de fevereiro, 3h27 da tarde, neste momento. Já tá acabando o primeiro mês do ano e a gente decidiu fazer esse podcast aqui de resolução de ano novo. Resolução para 2020, né? Já tá acabando o primeiro mês. Um pouquinho atrasado, mas vamos lá, né? Beleza. Você quer começar? Ou quer que eu comece? Eu tenho um monte aqui. Tem uma lista. Não, você faça as honras. Você é o dono do podcast. Sabe o que eu queria esse ano, mano? Na verdade, eu tô fazendo essa resolução aqui pensando também em umas coisas que eu não quero, tipo, agora, tá ligado? Porque, tipo, umas coisas às vezes que você quer em um dia, num ano... Você chega no último dia do ano e você fala, ah, vai se fuder, mano, não quero mais essa porra, tá ligado? Não tô nem aí mais pra esse negócio. Aí eu... Só que agora eu peguei... Tô pensando, mano, resolução de ano novo, eu acho que tem que ser umas coisas que tipo, você sempre quis, assim, tá ligado? Mas você nunca fazia. Pra não acontecer esse negócio de falar, porra, que merda que eu queria no começo do ano, não faz nem sentido. Então, mano, acho que a minha primeira resolução, mano, é um negócio que eu já queria faz tempo, que eu acho que eu vou fazer esse ano aí, que é... Correr a São Silvestre. São Silvestre ou São Silvestre? Não sei. Mas correr não, a São Silvestre. Só pra deixar bem claro que a gente tá falando de resoluções que a gente quer cumprir esse ano ainda. Sim. Sim, tem que cumprir esse você ano. Você pretende começar de alguém que não corre absolutamente nada e pegar a São Silvestre até o final do ano. Sim, sim. Os planos bem ousados aqui. Não, nossa, caramba, você bom, acha, se você achou esse ousado, puta que pariu, mano, quando você vê os outros, meu Deus. Caramba, é que nem eu que não faço natação, nem sei nadar direito, falar que quero atravessar do Alasca pra Rússia. Em um ano. Tá, mas tudo bem, vamos lá. Lógico que não, mano. Você tá um pouco sem critério, mano, porque, tipo, a São Silvestre não é grande coisa, que não, tal, mano. Que tal a gente mudar pra coisas, a gente ia mudar pra, tipo assim... Planos possíveis para 2020. Não, nossa, mano, se você acha esse impossível, imagina os outros, velho. Mas enfim, mano, esse daí... 42 quilômetros, meu amigo. É 42, 44, assim, mas é muito quilômetro pra correr. Não. A São Silvestre é 15. É só 15. Ah, é só 15? É menos de uma meia maratona? Sim, é menos que uma meia. Uma meia é 21. Ah, tá. Então tá, eu vou retirar o que eu disse, então. É muito possível. É mais alcançável. Nossa, é muito possível. Não é possível, eu consegui correr os 10, né? Lembra que eu corri 10? Eu corri 10 km naquela bunny run que é 10 km. Não, não, mas sem parar. Não, você não foi sem parar. Você foi... Não, sem parar. Foi sem parar. Foram duas voltas de 5 km, mas com um obstáculo, com lama na porra toda. Não foi sem parar, consegui... nem fudei, né? Não, foi sem parar. Não pode parar. Sem parar, você sai. Não, mas sem parar, tipo, o que eu digo é correndo, tá ligado? Pelo menos trotando. Ah, não, você... É, pelo menos trotando, então, não parei. Não pode parar. Caralho, mano. Você até poderia parar, talvez. Mas eu fiz 10 km e eu não corria. Eu sempre fui, desde que eu mudei pra cá, eu sou mais ativo. Eu faço surf, caramba, mais, e escalada. Mas correr não é comigo. E eu consegui correr 10 km com obstáculos. Não é difícil. Tem até foto, se você quiser pôr aí depois. Não é difícil, mano. Ah, depende, hein, cara. Eu não sou uma pessoa do cardio. Eu odiei cada segundo daquilo, mas eu terminei. Não, mas eu tô falando, se você, você foi sem se preparar e você foi bêbado, não foi? Alguém assim? Você foi bêbado. Foi, não, eu terminei. Meu tempo não foi um puta tempo. Eu não lembro, acho que até tem jeito de acessar e ver quanto tempo que eu fiz, mas... Mas não foi divertido, não. Foi uma experiência... Traumatizante, eu diria, é que eu não repetirei. Traumatizante nada, foi, deve ter sido da hora, não repetirei. Né? Deve ter sido da hora, velho. Ah, cara, eu completei. Eu posso falar que eu completei, se alguém me perguntar se correu, eu corri. Mas não é divertido. Não então, é divertido. Não, mas eu acho muito possível, mano. 15 km, velho, treinando, você acha que não? Eu acho que é, velho. Não, não, se for 15 km só, tranquilo. Eu achei que era 42, por isso que eu falei que não. Não, é suave. Achei que era uma maratona completa. Mesmo se for 42, mano, se eu treinasse pra valer, eu acho que eu conseguiria, mas enfim. Não, tá certo. Tá, minha vez, então. Meu primeiro objetivo, vamos pôr dessa maneira, pra esse ano, e que eu não sei se vai acontecer até o momento, mas que já era um plano anterior, é fazer minha tatuagem. Eu queria terminar esse ano. Não, peraí. Tava marcado. Ah, mano. Mas eu tenho muitos detalhes que podem atrapalhar, porque primeiro, não vai ser barato, já que eu vou ter que voar pra Espanha. Eu acabei de gastar muito dinheiro comprando a casa. E emprego, né? Eu sei, eu tenho um pouco de problema que eu fico aplicando pra trabalho mesmo quando eu não preciso. E talvez mude tudo de novo e eu não consiga organizar as férias. Eu já tive que atrasar uma vez. E eu não sei, eu acho que eu não vou acabar não terminando. Eu vou começar esse ano, mas eu não sei se eu termino esse ano, essa tatuagem. Mas é um objetivo possível, não é que nem querer falar pra mim correr uma maratona, porque isso nunca vai acontecer. Mano, isso daí é resolução? Isso daí é resolução? Porque eu acho que não é resolução. É fazer acontecer, cara. Não, mas resolução depende de um esforço. Ano, você já tá marcado pra fazer tatuagem, tá ligado? Tipo, é só você ir lá já e fazer. Tá marcado, mas também tava marcado. Era pra eu estar indo agora no começo de fevereiro. Tinha sessão marcada pra pro dia 10 de fevereiro, se eu não me engano, já não vai acontecer. Porque eu troquei de emprego uma vez. E depois já tô com outro, talvez um monte de novo, que talvez faça parte da resolução aí. Mas não sei se eu vou terminar esse ano, mas eu quero pelo menos começar. Caralho, mano, pra mim isso não é resolução, velho. Porra, tipo, a minha resolução desse ano é, mano, é ir pro dentista, porque eu quero muito ir pro dentista, tô pra ir faz tempo. Porra, Não. Isso é uma coisa que eu tô querendo fazer, que eu sempre quis fazer, né? Antes eu não tinha condições de fazer porque não tinha dinheiro, mudei pra cá, de repente melhorou minha situação, poderia fazer, só que eu tive que esperar, porque o tatuador, tipo, é muito busy, não tinha muita vaga, tive que esperar pra esse ano, aí eu peguei, mudei de trabalho, tive que reagendar e dá pra acontecer isso de novo, talvez, possivelmente, não sei. Então é algo que eu não sei se vai acontecer, mas já faz um ano que eu tô pelo menos na fila de espera, já tô com a tatuagem agendada e até agora ainda não aconteceu. Então eu espero que esse ano eu consiga fazer isso acontecer. Terminar ela. Pôr em prática. Tá bom. É, eu queria terminar esse ano, não é só começar. Começar eu começo com certeza, agora terminar, esse é o que eu não sei se eu vou conseguir fazer. Mas algumas sessões eu parei. Ah, essa é bem possível, mano. Essa tá muito mais fácil do que qualquer outra. É possível, mas você tem que começar com planos possíveis. Coisas impossíveis tem que... Seus objetivos tem que progredir em nível de dificuldade. Pelo menos é assim que os meus vão seguir. Assim. Você quer que agora eu fale uma muito impossível ou uma mais possível? O que você quer? Eu tenho as duas. Cara, tá contigo. Sei lá, se for possível, eu acho que seria mais interessante. Tá bom. Eu tenho muitos planos impossíveis. Eu quero muito ganhar na Mega Sena esse ano. Não. Não é algo que vai acontecer. Então, vamos lá. Tá bom, não. A ideia é outra. Emoção aí. A ideia é outra. Tipo, uma mais possível aqui. Uma mais possível, não. Um negócio que eu tava querendo faz tempo, né? Minha resolução é tudo tipo coisa que eu já queria faz tempo, tá ligado? E é meio abstrato esse daqui também. Porque, tipo assim, eu tava... O ano passado, mano, eu tava muito avoado, assim, com umas situações, tá ligado? Quando você fica meio avoado, assim, meio longe das coisas. Não sei se você tá ligado, velho, o que eu tô falando. Mas, tipo, às vezes, quando você... Tipo, você não tá na situação mesmo, tá ligado? Às vezes você... Sem foco. É, você fica sem foco, mano. Eu tava toda... Tipo, às vezes eu começava a ouvir alguma coisa, depois de 5 minutos eu tava viajando, tá ligado? Eu não consigo... Peraí, mas mesmo se você continua, cara. Não, eu continuo, mas essa que é a resolução. Essa que é a resolução. Eu já tentei, já uma época, meditar, né? E agora eu vou tentar voltar com esse hábito aí, cara. Porque eu acho que eu preciso estar mais presente, tá ligado? Eu acho que eu tô muito, muito avoado, assim, das coisas, mano. E eu não tô presente nas coisas. Quero ficar mais presente, assim, mais atento às coisas também. E eu acho que a meditação ajuda nisso. E eu vou tentar voltar a meditar, cara. Eu meditei uma época, aí depois parei. Ano passado eu quase não meditei. Tem que voltar, cara. E eu tava vendo um negócio... Eu não sabia que você meditava. É. Eu não sabia que você tinha meditado. Eu fiz aquele curso, você não lembra daquele... Você foi pra aquele retiro espiritual. É, não é espiritual. Sim, eu lembro disso, que eu ia falar. Você foi pra um retiro mental, whatever. Não é retiro. Em Sydney, não foi? Na Austrália. Sim. Em algum lugar da Austrália. É, que você não podia falar com ninguém, que eu até esqueci o nome. Blue Mountains. Tem um aqui também, mas eu não... Vipassana. Era em Blue Mountains, mas qual era o nome? Vipassana. É, isso aí. Eu lembro que você fez isso, eu lembro que você gostou. Muito bom. Eu não lembro quanto tempo que era, mas eu sei que... 10 dias. É uma coisa que, assim, seria interessante pra eu fazer em algum ponto da minha vida, mas eu acredito que, pra mim, eu não tô preparado pra nada do tipo. Recomendo. Ficar, sei lá, uma semana sem falar com ninguém, eu acho que... Cara, é difícil. Não, e o... Aqui, assim, eu não tenho problema com ficar sozinho, mas não me comunicar com ninguém até me assusta um pouco. Não sei. Legal você conseguir, mas eu não... Não acho que eu seria capaz no atual momento. É, não, o negócio que eu tava vendo, cara, é porque, tipo, o pessoal tá falando muito que o pessoal usa... Na verdade, o pessoal não, né? Tem um autor aí que ele fala muito que o pessoal usa pra controlar a ansiedade, né? Meditação pra controlar a ansiedade. Só que acaba que o pessoal que é muito ansioso acaba ficando mais ansioso ainda com a meditação, tá ligado? Porque, tipo, fica lá, sei lá, fica um minuto meditando, aí, puta, peraí, não é possível que não deu horário ainda, tá ligado? Fica olhando e fica abrindo o olho assim pra ver no celular, tá ligado? Tipo, porra, não é possível, meu despertador deve ter quebrado. Mas eu acho que... Já passou meia hora, não é possível. O principal ponto de meditar é você largar o seu celular, né? Então. Larga o celular de lado, se for meditar, porra, não vai ficar com o celular olhando o horário. Então, mas é exatamente isso, exatamente isso que o cara fala. Ele fala, tipo assim, não, quando você vai meditar, a ideia é você... fazer aquilo sem um objetivo, tá ligado? Porque se você tiver um objetivo, aquilo lá gera ansiedade já, tá ligado? Então, você, tipo, por exemplo, se você medita pra você tá mais presente, como eu falei, isso daí você tá girando um objetivo, aí você tá tendo mais ansiedade. O meu negócio é você meditar só pra meditar mesmo. E ele fala pra não medir tempo também, porque você medir o tempo, você cria um objetivo, aí você cria ansiedade. Então, tipo, se você, tipo, você fica lá, ficou o tempo que der, se ficar 2 minutos, ficou. Se ficar 15, ficou. Tá ligado? Se ficar 5, ficou. Foda-se, não importa. Medita lá o tempo que você conseguir e já era. E acabou, já pode, esquece, só amanhã. E, tipo, ele falou que esse daí é a melhor maneira que pra você segurar um pouco de ansiedade, tá ligado? Porque muitas pessoas meditam pra controlar a ansiedade, mas acaba gerando mais ansiedade, tá ligado? E eu vou fazer isso daí também. Não que eu seja ansioso. Eu acho que você é ansioso. Eu não sou. Mas, tipo, eu vou fazer isso daí desse modo que ele fala também. O modo Vipassana, mano, é muito impossível. É 2 horas por dia, velho. 1 hora de manhã, 1 hora de noite. Muita coisa. Porra, mas aí você acabou de contar tudo que você falou. Mas não é pra não contar o tempo que os caras fazem 1 hora de manhã, 1 hora de noite. Não. Eu tô falando. Esse daí é o modo Vipassana, né? O que os caras do Vipassana fazem. Mas o que eu vou fazer vai ser mais voltado pra esse cara aí, tá ligado? Sem contar tempo. Coisa de 10 minutos ali, fecha o olho e vai o quanto que der, se desconcentrar, foda-se, deixa quieto. E é assim que eu vou fazer, mano. Porque é até mais fácil, mano. Porque se eu botar muito tempo, eu sei que eu não vou pegar ainda. Sim, você falou que você chegou a fazer isso, você fazia em casa? Fazia em casa. Depois que você fez o Vipassana, não é isso? Sim, sozinho em casa lá um tempo. É mó bom, mano. Mas é tipo, às vezes dá preguiça e você para, tá ligado? É tipo que nem academia, tá ligado? Todo mundo gosta de academia. Todo mundo gosta. Só sim, que tem uma hora que o pessoal que, para aliás, do nada. Puxa... É. Aliás, isso puxa o meu próximo objetivo, né? Porque é tentar entrar na academia e não parar dessa vez. Ah, olha aí. Porque eu comecei. Bom, eu não fazia, aí quando eu mudei, não, eu tava em Oakland, né? Há 2 anos atrás, quase 3 anos atrás, eu entrei pra fazer as aulas em grupo, no caso, só, né? Que era os Power, os Pumps, ou sei lá, que era um monte de aula em grupo. Aí quando eu fui pra Christchurch, eu continuei no começo, depois parei completamente quando eu mudei pra praia. Voltei com a sua ajuda, entre aspas, né, que você falava mais ou menos o que fazer exercício, criou o programa pra mim. Consegui fazer uns achando, né? Você chegou a uns 2 meses, talvez 3 meses. Aí quando eu mudei pra essa casa, eu falei, não, vou parar e vou começar no lugar novo onde eu mudar. E, bom, até agora isso não aconteceu, né? Até agora eu não voltei. A ideia é tentar voltar e não parar. Porque eu me sinto bem, eu sinto os resultados de fazer academia. Eu acho que até pego o resultado mais rápido que a maioria das pessoas. Então, tipo, eu não posso reclamar, eu consigo ver o resultado bem rápido. Só que ao mesmo tempo eu sou preguiçoso demais e parei em 3 dias já não tenho vontade de voltar mais. Então a ideia é tentar manter, tipo, uma frequência de não parar. Não é comigo. Comigo também é assim. Quem sabe ver se dura pelo menos 6 meses dessa vez. Mas tipo, parei 2, 3 dias já, putz, a chance de eu voltar é bem pequena. Comigo também foi assim, mano. Também foi assim. Ano passado, final do ano passado, mano, teve uma... Tipo, mano, adoro academia. É mó bom fazer, se sente mó bem. Só que ano passado, acho que teve uma semana aí, a academia fechou, aí eu não fui. Também não fui treinar no parque. Aí deu uma desmotivada, mano. Inacreditável, velho. Deu uma desmotivada. Parei de fazer academia um tempão aí, quase um mês. Agora eu tô voltando, tá ligado? Mas, porra, mano. Quando você para, é foda, tá ligado? Quando você para, é impressionante como é difícil começar e é fácil parar, né? É verdade. Mesmo com resultado, você parou, dá aquela preguiça. E é mó bom, né, mano? Você faz se sente, mano, você faz se sente mal bem, aí você não faz se sente mal, mas mesmo assim você não quer ir, tá ligado? É estranho. É, não, é exatamente onde eu estou nesse momento. Assim, tá, como eu tô num momento meio de indecisão, que se eu for mudar de novo, pode pegar outro emprego, ia ser um desperdício de acabar de entrar na academia e ficar, sei lá, um mês. Por isso que eu tô esperando, na verdade, pelo menos essa é a minha desculpa na minha cabeça. Falar, vou esperar até sair resultado das coisas. Mas é, realmente você para um pouquinho e já, sei lá, a motivação meio que vai toda embora. E eu acho que o fato de, tipo, fazer sozinho também não ajuda muito. Quando tem mais alguém fazendo que meio que te puxa, te chama pra ir, facilita bem nesse objetivo. Mas, tipo, no meu caso vai ser... Ainda mais agora que a minha casa, como vê, que é bem longe de tudo, não tem ninguém que eu conheço na área aqui, vai ser sozinho se for fazer. Mas a missão, o objetivo é tentar manter uma frequência e não parar por pelo menos uns 6 meses. Seria o ideal. Vamos ver até o final do ano que vai dar isso aí. Quando eu fazia academia na Austrália, eu criei um plano lá que era infalível, mano, que eu não falhava. Que era tipo, eu não consumia absolutamente nada em português na Austrália. Não assistia nada no YouTube em português, não ouvia nada em português, nem música, nem nada. E eu só... O único lugar você que morava eu... morava com brasileiros, cara. É, mas fazer o quê? Era meu irmão, fazer o quê? Enfim. Então não adianta, porra. Não, mas eu tô falando, tipo, o meu objetivo na Austrália era, tipo, não ouvir nada em inglês, nada em português, a não ser na academia. Na academia era o momento que eu falava assim, não, academia eu posso ouvir o Nerdcast, tá ligado? Aí eu botava o Nerdcast lá na academia, e na academia ficava 2 horas ouvindo lá o Nerdcast, fazendo exercício, porque eu queria ouvir o Nerdcast em português, tá ligado? Aí eu... Então, eu não vou te dizer que seu método não funciona, cara, mas eu vou te dizer que é muito difícil manter essa ideia de não consumir nada em português, você sendo brasileiro. Eu tentei por um tempo, falei, putz, fiz quando? Provavelmente algum dos anos novos da vida que eu peguei, falei, não, esse ano não vou ouvir nada, não assisti YouTube em português, não vou ouvir nada. Mas é muito difícil, não tem, exige muita força, muito commitment, você tem que, é difícil não consumir nada sua língua. Quem me ajudava, me ajudava era o PewDiePie, cara, mano. Isso chega pra você, né? Assim, sim, não, eu assisto, hoje em dia já é bem mais diversificado que eu assisto, talvez mais coisa em inglês do que em português, mas, tipo, tentar se livrar 100%, você pode evitar, mas, tipo, falar não vou consumir nada em português é mesmo difícil. A família, os amigos, tudo de lá, né, tipo, é difícil você manter, eu tenho amizades novas aqui, mas, tipo, o pessoal que conhece no Brasil continua falando, então eu não vou falar inglês com meus pais, porque eles não vão entender porra nenhuma, tá ligado? Não teria como evitar português. Mas eu já consigo puxar, Diego, com essa ideia sua aí, de falar inglês, eu já consigo puxar, interrompendo você aqui, a próxima resolução. Qual que é a sua resolução, cara? É melhorar o meu inglês. Nesse ano. Eu não acho que eu falo mal inglês. Não, isso é bom. Eu não acho que eu falo mal inglês, eu acho que eu falo bem, tá ligado? Só que eu quero melhorar. Porque teve um... Nesse ano ainda, acho que foi no começo do ano. Ou no final do ano passado, não lembro. Teve uma frase lá que eu tava conversando com o cara do AliExpress. Aí eu escrevi assim, eu falei, tá estranha essa frase. Aí eu mandei pra você. Aí você falou, não, tá errado, tá assim, ó. Aí você escreveu lá o jeito que era. Aí caralho, mas por que que é esse jeito? Não faz sentido, tá ligado? Gramaticamente. É tipo, na minha cabeça não fazia sentido ser daquele jeito. Eu não lembro do que era. Não lembro direito. Aí eu, caralho, velho. Tipo, porra, mano, fiquei um tempão na Austrália. Devia tá sabendo esses detalhes assim, né? Mas enfim, mano, eu acho que eu vou tentar melhorar o inglês aí, dando um jeito de, sei lá, tem aquele canal lá de música, eu não sei como é que eu vou fazer, mas eu vou tentar dar uma melhorada no meu inglês. Por exemplo, agora eu já não tô assistindo mais nada em português. Tô assistindo série em legenda em inglês, tá ligado? Inglês com legenda em inglês. Já não tô assistindo mais absolutamente nada em português. Era isso que eu fazia, na verdade, antes de vir pra cá. Eu costumava assistir as séries em inglês com legenda em inglês. Mas, assim, ajuda. O problema é que, assim, é difícil você aprender uma nova língua se você não tem alguém com quem conversar nessa língua. Acho que a melhor coisa pra você melhorar seria conversar com alguém na É, língua. é capaz, Sei né? lá, como é que você faria isso? Talvez na internet, acha um, sei lá, uns sites aí, tipo, de se comunicar com gente local, no caso, nativo de várias línguas, mas eu acho que isso é mais importante do que só assistir. Você treina a audição assistindo série, você consegue entender tudo, mas não necessariamente você vai conseguir falar, já pronunciar corretamente, que é o que eu mais vejo, assim, Tá vendo? no estrangeiro aqui, é pronunciar. Não que o meu inglês seja perfeito, mas, né, tipo, tá bom já, tá num Mas nível bem fluente. aí já me fudeu, hein? Só que. Agora já me fudeu, mano. Porra, porque É, aí tá. a situação Não, ficou mas muito mais difícil. Como é que eu vou achar um nativo? Tá maluco? é só você procurar, sei lá, deve ter sites pra você encontrar a pessoa nativa. Tem sites de aprender inglês que você conversa com a gente de outras línguas e você pode ensinar Tinha um português. site que o pessoal Não conheço ficava batendo punheta, não é? nenhum. O chat era Chat chama rolê. de chat roulette. Chat rolê. Eu lembro desse, eu ouvi falar, eu nunca usei, eu não sei o que é, mas não era pra, não sei se era pra idioma que. Mas tinha um que chamava Live, acho que era Live Mocha, que era pra isso, e eu não sei se existe ainda, Mas é de mas tem graça? alguns pagos que você. Esse Live Mocha eu acho que era, você, não é que ele era de graça, mas você pagava, você ganhava créditos ensinando a sua língua para outras pessoas. Entendeu? Tipo, você ensinasse alguém, você ganhava crédito para usar para aprender outra coisa. Então, meio que você não tinha que dar dinheiro, sua forma de pagamento era manter o site vivo, você ensinava outra pessoa que queria aprender a sua língua e você ganhava crédito para usar Mas eu vou e falar a aprender. real. Ah, vou falar a real. Isso daí nunca vai acontecer, velho. Eu vou tentar aprender nas séries mesmo. Porque, porra, eu nunca que eu vou pegar um gringo pra ficar conversando sobre nada, velho. Vai nunca que vai acontecer isso, velho. Nem fudendo. Mas nem Foda, foi o fudendo. que eu te falei, é na prática. Por isso que geralmente você aprende melhor num tratamento de choque, ainda no intercâmbio e aprendendo. Próximo, eu diria que o meu próximo seria, eu quero fazer uma viagem internacional, mas especificamente para ir para Bali, porque eu tô para ir para Bali há muito tempo. Não é uma coisa difícil de acontecer, eu trabalhando aqui na Amazônia, porque não é caro, mas por enquanto eu ainda não consegui fazer acontecer. E sempre quis Bali, na verdade queria tanto a Indonésia e Tailândia. A ideia original que eu tive, que eu não queria ir, era ir para os dois, fazer um curso de mergulho na Tailândia e principalmente para surfar na Indonésia. Mas por enquanto não aconteceu. Sinceramente, não tá, não tô muito confiante de que vá acontecer esse ano, mas a ideia é que aconteça, principalmente por causa de grana. De ter comprado a casa e tal, dependendo se eu achar um flatmate, eu até consigo fazer acontecer. Se eu não mudar de emprego, tem muitas variáveis aí. Mas eu queria muito tentar ir para Bali, fazer tipo meu curso de apneia lá, que eu queria fazer o curso de apneia na Indonésia. E se possível, ir para Tailândia na mesma viagem. Tem até o Fábio que foi e falou da Phnom Penh lá, então eu vou tentar fazer isso na mesma viagem, mas sinceramente. Já é 1º de fevereiro aqui e não tá parecendo muito promissor, não. Não sei se vai acontecer esse ano. Se não der esse ano, eu vou postergar isso pro próximo, mas a ideia é fazer esse ano ainda, acontecer essa viagem pra lá. Teoricamente não é muito caro, mas não é só o dinheiro, né? Tem tempo também, tem que fazer acontecer. E de preferência não queria ir sozinho, mas tô disposto a ir sozinho também. Vamos ver no que vai dar isso aí. É, boa, boa. Essa é a minha próxima. Boa. Falando em coisas difíceis de acontecer, olha essa daqui. Eu tenho esse ano uma ideia de, olha só, já é fevereiro, né? O período de contratação já passou nas escolas, tá ligado? Não é fevereiro, mas é quase. E falta 5 minutos pra fevereiro. Ah, falta 5 minutos pra ser fevereiro aí. Aqui já é. Mas o período já passou, não fui contratado ainda, tô sem nada. Mas eu tô com uma ideia, uma meta desse ano de morar sozinho aí, ó, com esse meu salário mensal que eu tenho atualmente. De quanto? De R$400 mensais? Não, menos. Ai, caralho. Menos de R$300 mensais. E vamos ver o que vai dar. O que você acha? Você acha possível essa meta? Caralho. Pra situar quem tá ouvindo, eu conhecendo todo o histórico do Gus, né, histórico de trabalho, e ele está tecnicamente desempregado nesse momento com um trabalho só de, sei lá, monitor no Colégio Coque. Eu acho que é bem desafiador esse seu objetivo aí, cara. Eu acho que essa resolução... Não vou dizer que não tem chance de acontecer. Mas é desafiador, né? Que você está puxando os limites aí. Não, mas... Pro mas, máximo, porque, caramba. Mas é desafiador mesmo. É uma puta meta, né? Porra! Mas você, quando você diz morar sozinho, você não quer dizer sair de casa, né? Só pra deixar claro. Você não quer fazer que nem o Fábio e morar numa casa com 15 pessoas. Você quero sim. Pode ser. Pode ser. Conta. Ah, não. Então já não é mais tão impossível assim, cara. Você morar numa república com 130 pessoas, dividindo o quarto com 12, você consegue. Será? Você consegue até com menos. Você consegue quarto de graça se você, você trabalhar pelo quarto. Não, sim, mas eu não vou fazer isso, né, porra? Mas tô com essa meta aí. Uhum. E, tipo, tá até pensando, se eu passar, por exemplo, no concurso de Praia Grande, aí eu vou morar na Praia Grande com meus avós. Pra mim contou então que eu morei sozinho. Não, pra mim contou. Entendeu? É nessa amplitude. Não, mas aí você tá trapaceando pra um caralho. Não, tá beleza, tudo bem. Entendi. Então seu objetivo não é morar sozinho, seu objetivo é sair da sua casa. É, tipo, é isso aí. Não morar mais com seus pais. Bom objetivo, exatamente isso. Tá, então já se torna mais possível. Já ouvi falar. Você já fez isso uma vez, você já foi pra Austrália. É. Você ficou 3 anos na Austrália. E assim. Salva as proporções, é muito mais fácil fazer isso na Austrália, porque você ganha muito bem com qualquer assim. Trabalho que você achar. Com salário mínimo você vive bem. É. A segunda é mais fácil, né? A segunda é mais fácil. Eu vou dar a minha opinião a respeito da sua resolução. Eu não acho que seja a melhor coisa, cara. Eu acho que, por exemplo, eu na minha situação, tô morando sozinho, e agora literalmente sozinho pela primeira vez na minha casa, eu não acho que é a melhor coisa a se fazer, cara. Eu acho que, assim, que nem aqui... Não, mas a ideia de morar sozinha, eu ouvi essa frase e pra mim faz sentido. Você tem que mirar na lua, Diego. Tem que mirar na lua, porque se você errar, você estará entre as estrelas. Essa é a frase. É, pois é. Eu acho que você acabou de errar essa frase maravilhosa, que você tem que mirar nas estrelas pra acertar a lua. Ah, é? Porque as estrelas estão muito mais longe que a lua. É isso? Com certeza. Não. Eu não sei se essa é a frase, cara, mas não tem nenhum sentido você mirar na lua pra acertar as estrelas. As estrelas estão muito mais longe não, mas... do que a lua. Não, é porque você vai estar. Longe. Você vai estar entre as estrelas, tá ligado? Estar. Sei lá, velho. Continua aí. Você já está entre as estrelas, cara. Você tem mais alguma? Enfim, não. O que eu tava querendo dizer com toda essa história é a seguinte: eu não acho que seja viável você mudar agora, não só, tipo, economicamente, cara. Não há necessidade de você sair de casa, você não vai ganhar nada com isso. Economicamente não é vantagem. Não é vantagem. E se você ainda mais você e acabou de falar que tá ganhando R$400 por mês, cara, eu acho que você devia esperar e não passar por essa situação se não tiver necessidade. É só um conselho a respeito dessa. Ô Diego, olha só. Talvez não seja a melhor coisa. Talvez olha não seja só, a melhor Diego, coisa se nesse eu, momento. Se eu quisesse opiniões sensatas, eu entrava no Twitter da Luísa Mel. Entendeu? De você, eu não espero... Ou perguntar pro Fábio. Eu não espero concordância, tá ligado? Eu só vou fazer. Eu não estou à procura de apoiadores. Eu só... Caramba, I'm just gonna do it. A gente vai ter que fazer um podcast desse no final de dezembro pra ver o que virou a realidade. Sim, então, essa é a ideia. Esse daí, eu acredito que não vai virar realidade. É? Porra. Só pondo isso aí. Será? Just putting it out there. Eu acho difícil. Eu acho mais fácil eu correr a São Silvestre. E olha que eu nem corro. E você não mora no Brasil. Claro, no começo que eu... nem moro no Brasil e nem correria. Entendeu? Odeio correr com todo o ódio do meu coração. Não, não, não sei, não sei. Eu acho. E mesmo que você aconteça, não tô jogando praga, não, não é que eu não queira que aconteça. Eu acho que não é uma boa ideia. Eu acho que se você não precisa, não tem necessidade. Só fica a dica aí. É, foda-se você. Eu vou aí eu vou fazer igual. Eu vou fazer igual. Faça isso. É. Faça como se não houvesse amanhã, cara. Então, não, meu próximo objetivo seria organizar, ou pelo menos organizar minha vida financeira esse ano. Não sei se vou conseguir. Não, não vai, não vai, não vai. Mas faça uma oração. Eu acho. Eu queria. Não, não, isso não vai acontecer. Só se o AliExpress. Só se o AliExpress fechava. Aí é, tem uma chance. Não, não, não. Mas agora ninguém mais compra nada da China porque tá vindo com vírus. Então já não tô comprando nada da AliExpress. Ah, graças a Deus aí, ó. Se deu bem, hein? Não tá no plano. Se deu bem. Me dei bem pra cá. Tá? Claramente. Não, mas eu queria organizar, pelo menos controlar. Eu não tenho controle nenhum do que eu gasto. Eu sei quais são os meus gastos fixos, por exemplo, a prestação da casa. Seguro da casa, seguro de saúde, só pra ter uma ideia. Vida, blá, blá, blá. Só pra ter uma ideia, quanto dinheiro você gastou em whey vencido? Em whey vencido no último mês? Eu não comprei o whey vencido, na verdade. Eu comprei um que tava pra vencer e que foi só um. Ah, foi só um? Duas libras. Então, eu gastei algo em torno de 30 dólares só em duas libras. Ah, não foi, não foi, não foi grande coisa. Não, mas eu gastei bastante com whey. Tipo, eu gastei no mês passado com whey mais do que você ganhou de salário. Na vida. Só pra deixar claro. Não que eu tomei tudo, porque eu comprei que tava barato, eu comprei em grande quantidade. Então, nesse momento, na minha casa, deve ter algo em torno de 25 libras de whey. O que é whey pra caralho, né? O que dá 12 quilos de whey. Mas enfim, e nem na academia eu estou ainda, que fique bem claro aí, só pra quem tá ouvindo, o fato de eu ter whey em casa não quer dizer que eu faça academia. Não. Como eu já falei antes, isso é um dos objetivos a serem cumpridos. Apesar de que não, tipo, não fazendo academia, eu ainda tento manter uma vida ativa, tento surfar quando dá, tento fazer escalada. Escalada, aliás, não fiz, já vai fazer quase um ano, então é outro objetivo pra depois. Mas voltando ao objetivo central que eu tava falando, eu queria organizar. Eu sei quanto eu gasto, os gastos fixos, mas eu tenho muitos mais gastos que eu não tenho controle. Por exemplo, comprar whey ou comida. Eu gasto com bastante comida. Se eu tenho vontade de alguma coisa, eu vou lá e compro. E geralmente não é barato, as coisas aqui na Nova Zelândia não são das mais baratas, apesar de se ganhar bem. Mas meus gastos são incrivelmente altos. A prestação da casa é ridiculamente alta. Não vou colocar valores aqui, mas dá muitos salários do Gustavo por mês, só de prestação na casa. É. Dá mais de 10 salários do Gustavo, tranquilamente, só pra pagar a prestação na casa. Salário anual, meu. É quinzenal, essa porra. Salário anual seria o que eu gasto por mês aqui, talvez. É ridiculamente alto. Se ganha bem, mas se gasta muito bem na Nova Zelândia. Então eu queria pelo menos ter um controle. Não estou dizendo que eu vou resolver a minha situação financeira, mas eu queria pelo menos saber exatamente quando o dinheiro está entrando e quando o dinheiro está saindo. Porra. Não é difícil de fazer, não é um objetivo complicado. Só tudo que vai me custar é perder 10 minutos ou 20 minutos, uma hora que seja, fazendo uma planilha Excel decente e ter a paciência de alimentar essa planilha. Nem precisa. Nada demais. Eu acho que nem precisa. Você baixa um aplicativo aí e já era, velho. Eu acho que, mano, sim, é muito mais simples até. Deve ter algum aplicativo de management, não, de administração financeira. É. Você faz isso no farol, tá ligado? Você faz isso, mano. Parado no farol. É? No trampo, antes de começar o trampo, tá ligado? Um pouco depois da hora de almoço. Não, mas tem muitos pormenores aí. Eu deveria, talvez, perguntar pro Fábio. Pergunta. Como já foi citado, essa é a pessoa mais sensata que a gente conhece. Ele então consegue guardar dinheiro com um salário merda, horroroso dele. Pergunta ele pra ganha ele. Nada. Pergunta pra ele. Ele né? ganha nada por mês, ele guarda dinheiro e ainda me deu um kit de faca quando eu comprei minha casa aqui. É, presente. Tá comprando um barril de chope. Presente da casa nova e tá comprando um barril de chope da Heineken. Super bom. Ele faz milagre. Eu não sei como é que o Fábio faz isso, mas enfim, eu vou ter que perguntar pra ele como é que organiza minha vida. Mas esse é um dos objetivos. Mas se pá ele rouba, tá ligado? Se pá ele tipo, usa aquele método se lá de. Ele vende drogas, né? Não, saber. Se pá ele usa aquele método de tipo de não gastar mais do que ganha. Mas aí também, assim qualquer um, né? Mas vai saber. Não, mas assim, mas a. Assim tá, qualquer então um. Agora você vai me dizer assim que não vale, é né? Do sucesso. Assim não vale. Tá querendo me dizer que é que nem que ele ganhar massa. Você tem que comer mais do que você gasta. Ah, para. Não. Pode ser tão simples assim. Não. Acho que não. Mas enfim, qual que seria o seu próximo objetivo, cara? Meu próximo e último, hein? Meu próximo e último, mano, é... Último já? Mas me falaram, você me falou que tinha muitos objetivos. Mas eu achei que quatro... Eu achei que quatro era muito. Mas... Caraca, tudo depende do ponto de vista, né? Você tem muitos mais? Quatro com relação a zero, não tenho muitos, mas todos que eu tô fazendo até o momento foram feitos de última hora. Porra! A tatuagem eu não tinha pensado, o da viagem pra Bali eu não tinha pensado, mas olha a minha lógica de pensamento. Gustavo me fala, tenho muitos objetivos... Aí que eu fazia, vou enrolando, vou colocando objetivo aleatório que vem na cabeça no momento que seja minha vez de falar objetivo. Eu acho que quatro é muito. Desses que eu falei, eu acho que o financeiramente não tava no planejamento. Nada tava no planejamento, basicamente. É. Talvez só de voltar pra academia. Mas enfim, vai lá. Nada tava no planejamento? Vamos ver onde a gente chega. É tipo a sua vida financeira, né, mano? Nada no planejamento. Cara, eu vou te falar um negócio. Que nem eu lembro que você falava que o mundo era muito injusto porque as coisas davam muito certo pra mim sem eu merecer. O que eu não discordo completamente. Mas as coisas dão certo pra mim, não vou discordar. Mas... Não é que eu dizia dessa mesma isso. Maneira foi que eu fiz esse podcast. Eu fui na... Foi no feeling. No improviso, cara. É como eu vivo a minha vida, na realidade. Eu não planejo muito bem. Eu geralmente faço. E às vezes dá certo. A maior parte das vezes dá certo. E não é como se eu insinuasse que você não merece ter as coisas que você tem. Eu tô afirmando mesmo que você não merece e é um filho da puta, consegue as coisas na cagada, no rabo e é uma afirmação mesmo. E eu não mudei de opinião. Não. Eu digo, só me reforça. Tá um pouco errado, né? A cada dia eu só me reforça. O negócio do meu próximo, vale. No meu próximo objetivo já, ó, é um negócio que eu tô implantando, hein? Que eu tô implantando esse ano. Esse o inglês é o que eu tô implantando já, hein? Os outros eu nem começou a piscar. Mas esse daí eu tô implantando. Eu tô querendo acordar mais cedo, tá ligado? Porque quando você acorda mais cedo, você acaba ficando mais produtivo, tá ligado? É impressionante, mano. À noite, como que as pessoas não fazem porra nenhuma de noite, tá ligado? Agora que você acorda cedo... Você faz um milhão de coisas. Você faz um milhão de coisas de manhã. Porque, tipo, sei lá, tem menos interrupção de manhã, eu acho. Tem mais coisa pra... Você consegue resolver as coisas melhor. Eu não sei, cara. Eu acho que você acordar mais cedo... Eu acho que você acordar mais cedo te faz você ficar mais produtivo. Eu, pelo menos, sou mais produtivo acordando mais cedo, tá ligado? Eu tô acordando 6 horas da manhã todo dia, até sábado e domingo. E eu acordava antes disso, tá ligado? Quando eu trabalhava na escola. Mas aí Mas eu tô falando, tipo, mesmo quando eu não tô trabalhando, mesmo no meu day off, eu tô querendo, tipo, acordar mais cedo mesmo. Eu vou tentar botar uma meta aí de 5 da manhã, talvez. Bater 5 da manhã todos os dias. É um objetivo interessante, hein, cara. Segunda. É um gol interessante. Eu não sei se eu concordo com você, não. Segunda, 5 da manhã. O que você acha? Eu consigo ver que nem o que eu falei lá no outro, eu consigo ver o seu ponto de vista, eu entendo porquê, mas eu acho que não é uma regra, eu acho que isso varia de pessoa para pessoa. Eu vejo isso, na verdade, funcionando do jeito que você falou, quando eu trabalho de manhã, que eu tenho que acordar 3 da manhã ou 3 e meia da manhã para ir trabalhar 4 e meia, eu volto, eu sinto que meu dia rende mais porque eu chego em casa mais cedo. Mas não necessariamente eu faço mais coisa por ter esse tempo extra, entendeu? Não sei se... Você falou que, tipo, você tem menos gente te incomodando de manhã. Relativo, depende de quão tarde você tá falando. Eu acho que ninguém vai te incomodar às 3 da manhã. Se você decidir acordar às 4 da tarde e passar a noite inteira acordado. Mas eu não sei, cara. A noite parece que é mais... Você tende a ficar mais relaxado, tá ligado? Mais preguiçoso. Não sei. Sim, tem estudos pra isso, tem até estudos, inclusive, falando que trabalhar em shift, que é o que a gente faz aqui, trabalhar por turno, não é saudável, tá ligado? Porque teoricamente seu corpo tá acostumado a estar mais ativo quando tem luz solar, quando você tá durante o dia. É. Quando você pega a vitamina do sol e blá, blá, blá, e toda a história. É, mas não eu é como. Saudável você ter uma vida muito noturna totalmente, mas eu não sei, eu acho que assim, varia de gente pra gente. Eu acho que na verdade é mais uma adaptação. Se você conseguir fazer uma rotina de ficar sempre acordado só de noite, eu acho que isso não faria tão mal quanto você ter variação de horários. É, talvez o negócio então é ter rotina, manhã, né? Assim, é. Vai pro último aí, Diegão. Pega o último, aquele lá, velho. Pega aquele bom, hein? Um objetivo? O último, hein? Um objetivo de verdade? Um bom, hein? Caramba, calma aí que eu tenho que pensar, cara. Porque, como eu te falei, eu não tinha nada planejado nessa conversa. Um objetivo interessante. Ou pode terminar assim mesmo. A gente fica com 4 cada. O que você acha? Mas quem começou? Fui eu que comecei ou foi você que começou? Fui eu. Ah, não. Faltava então, você. Tem que terminar, né? É verdade. É, exatamente. Não, eu tenho que pensar em algum bom. Cara, pior que eu não consigo pensar em nada. Foi quais até agora? Sensacional. Foi quais até agora? Ó, pra mim foi inglês, acordar cedo, morar sozinho. Acordar cedo, inglês, morar sozinho, que mais? Meditar. Meditar, foram 4. E só? Pra mim foi a tatuagem, foi a academia e foi viajar pra Bali. Ah não, foram 4, eu fiz 4, eu fiz a vida financeira. Tem mais um seu que tá faltando aí. Caramba, qual que é o outro que eu esqueci, cara? Eu comecei com... Você começou São, com... São Silvestre, velho. Agora é tua vez. 5-5, hein? São Silvestre. 5-5, pra dar 10. Pra dar 10 total. Fala o último aí. Essa é uma boa, hein? São Silvestre. Você pode... Mano, bota uma meta aí. Nesse supino seu de frango. Ou no agachamento que você tá... Frango. Ou no agachamento que você tá puxando mesmo? No agachamento. Bom, se eu voltar pra academia, eu queria fazer os 200 quilos, as 10 repetições. Não, 200 não. 100 de cada lado. Fala direito essa porra. É, não. É, 100 quilos de cada lado no agachamento seria uma boa meta, mas eu fiz com 85 por enquanto. 85 de cada lado. 10 repetições. E não foi impossível, não. Eu daria pra ter levantado mais. Meu problema é minha mente. Eu tenho medo de me machucar e eu não tô afim de me machucar, tá ligado? Mas eu acho que daria já. Não é um objetivo difícil. Mas eu preciso achar um objetivo de verdade, cara. Um objetivo decente. Eu acho que... Antes de você falar aí, eu vou pegar um meu rapidinho aqui. Vai pensando aí, hein? Vou falar o meu aqui rapidinho. Uhum. O meu aqui, mano, é postar vídeo pra caramba, cara. Eu quero postar bastante vídeo esse ano. Bastante vídeo de matemática, bastante vídeo de... Alguns vídeos de física, talvez, não sei. Desenho geométrico, alguns, talvez. Mas eu quero postar bastante de matemática. Quero fazer mais podcast também. Mas vamos ver o que vai dar. Quero fazer mais alguns vídeos, não sei. Mas a minha ideia principal é postar mais vídeos. Vamos ver se vai dar certo. Mas é um negócio que eu deixei meio aberto aqui, né? Só um extra. Pensa num aí, Diego, pra não, terminar. Eu lembrei, na verdade, no objetivo, que era até um objetivo que você tinha me dado a ideia. Não muito tempo atrás. Que é bem parecido com o que você acabou de falar. Eu queria ver se eu começava a usar, tipo, a postar mais coisa no Instagram. Talvez filmar um pouco mais na minha vida. E ver o que faço. Porque minha vida não é tão desinteressante, apesar de não ser das mais excitantes. Cara, é a melhor que tem, velho. Escalada, surf. Avião? É uma vida de vagabundo, Eu trabalho. Acampar, trabalho maratona. Que, porra, é mó da hora. Me paga relativamente viagem. Bem e me permite fazer bastante coisa. Então, eu tenho muitas viagens por ano. Eu tava começando a querer ser fit quando eu entrei na academia e quero voltar, então, fazer vídeos a respeito. Agora eu tenho minha própria casa, tenho uma banheira, um spa pool aqui, de hidromassagem lá de fora. Então, tipo, eu tenho uma vida boa. Eu moro perto da praia. Eu vou escalar constantemente, quer dizer, já faz um tempo que eu não faço, mas eu ia escalar lá de fora e indoors também. Então, eu acho que a minha ideia esse ano, se tudo der certo, é começar a postar, fazer de vídeo. Eu comprei a GoPro, aquela 360, com a ideia de filmar surfando. Aqui, infelizmente, por enquanto, eu não tive um bom dia de onda aqui perto dessa praia, perto de casa. E eu talvez mude de cidade, como mencionei antes, então talvez vá pra outra praia, mas também... Daria pra fazer isso. Já começa hoje, daria então, mano. Pra... Já começa hoje no Instagram, mano. Tira a foto do seu frango lá e fala, sei lá... sei lá, bota alguma hashtag, tá ligado? Ou tira foto. Ah, botar o que eu cozinhei, eu nem vi se tá bom. Eu só sei que o alarme do forno tocou e eu tenho que ver a cara que tá isso aí. Eu acredito que seja bom, mas eu vou ver depois. Mas já posta, tá ligado? Posta qualquer merda aí, mano. Só pra começar logo esse Instagram, porque, mano, não, se esperar o bagulho perfeito é foda. Não, é verdade. Tem isso também. Tem que começar. Não tem objetivo quanto à frequência, mas eu diria que... Bom, a ideia seria postar pelo menos uma coisa por mês, mas... Não, semana. Uma por semana, hein? Uma por semana, velho. Uma pelo por menos. Semana seria... Não, mas tipo, pra quem não posta nada nunca, uma por semana é bastante coisa. E pelo menos uma por mês. Não, mas uma por semana é tranquilo, velho. Porra, nem que se fosse, tipo, enche a jacuzzi, tá ligado? Tira foto da jacuzzi lá, bota uma hashtag, bota um comentário engraçadinho e já era, foda-se. Ou tira foto de um livro, tá ligado? E foda-se, tá ligado? Ah, não, pode ser o jeito que eu vou começar hoje. Tipo, a jacuzzi tá lá com a água quente lá de fora, tem sol. Se não tiver onda, em vez de ir pra praia, eu vou lá e... É isso aí, tipo, escreve lá, what a day, tá ligado? E já era, velho. É um bagulho assim, mano. Tem que ser um bagulho bem simples mesmo, foda-se. Uma vez por semana dá, velho. Tranquilo. Sim. Uma vez por semana dá. Esse vai ser meu quinto objetivo. E esse talvez seja mais fácil de cumprir de todos que eu falei, porque no desespero você pode postar qualquer merda, literalmente, e é isso aí, né? Sim, qualquer merda. Não, mas esse seria o meu quinto objetivo. E eu acho que agora é esperar até quando que a gente vai gravar o próximo, dezembro, o retorno desse episódio especificamente. Dezembro, mano. Então, ó, ficou os cinco mil. Ficou São Silvestre. Ficou meditar, né? Ficou aprender, melhorar o meu inglês. Morar sozinho. E o último, postar mais vídeos. E você? Sim. Não, você teve mais um, você teve seis. Você teve um bônus aí, enquanto tava pensando. Ah, sim. Qualquer outro. Ah, sim. Puta que pariu, mano. Minha memória tá uma bosta. Puta bom, que pariu. Melhorar a memória vai ser o sétimo. Eu espero fazer isso com meditação, mais ou menos. Mas vamos ver. Qual que era o mesmo, velho? São Silvestre. Acordar mais cedo, cara. Acordar mais cedo. Acordar cedo todos os dias. Todos os dias. Né? Manter o hábito. É, não, é teu hábito, né? Sim. Teu hábito, né? Não, positivo. Os meus, bom, já não lembro todos, mas enfim, a tatuagem, eu realmente espero conseguir. Não tenho tanta confiança que vai acontecer. Ir pra Bali, esse era o terceiro, na verdade, mas queria ir pra Bali esse ano, se tudo der certo. Fazer meu curso de apneia lá, que vai me ajudar com o surf. Academia. Eu acho que também não é tão difícil de acontecer. Se eu acabar mudando de emprego em Tauranga, eu posso fazer lá. Então, tipo, é mais uma questão de tempo de decidir minha vida, que eu ver o que vai dar isso aí e fazer. Postar coisa também não é, talvez seja mais fácil, como eu falei. Não é muito difícil, é só meio que filmar o que eu já faço. Gastar 5 segundos e filmar alguma coisa e tacar lá nas stories ou o que quer que seja. E eu não lembro qual era o meu outro também. Money. Ah, é? Organizar a minha vida, tá vendo? Eu sou tão bom com a organização que eu não lembro qual é o objetivo. E eu acho que vou ter que realmente perguntar pro Fábio isso aí, tá ligado? Então fechou. Basicamente. Valeu, Diego. E é isso. É isso aí. Bom ano. É isso aí, cara. Bom ano pra nós aí. É isso aí. Eu então... vou fazer a previsão de que não vou conseguir tudo. Eu acho que eu consigo 80%. Dá pra conseguir 40%. Eu acho que nós dois. Eu acho que nós dois conseguimos juntos 8 dos 10. 8 dos 10. É uma boa previsão. 8 dos 10. Eu acho que pode ser. É possível. É. Possível. E se tudo der certo, tem outra também que não é no objetivo. Eu pretendo pro Brasil no final do ano. Se for. Vamos ver se a gente resolve até lá, né? Aí a gente compra o barril de chope de Heineken junto com o Fábio. Porque esse é o objetivo dele, eu acho, nesse ano. Bom, beleza. Agora o Fábio quer dormir, então... Falou aí, mano. Falou e até... Até a próxima. Até 2021. Falou. See you, mate.